polêmico. Outra disputa, segundo ele, deve ser sobre a titularidade da investigação. Se fica com o Ministério Público ou pode ser dividido com a polícia. E também se o MP pode ou não desistir de uma ação penal. Desde a apresentação do relatório final em 13 de junho, já foram feitas 5 tentativas de votação da proposta do novo Código de Processo Penal, mas sem sucesso. Em ano de eleições gerais, o texto, com 798 artigos e polêmico por natureza, enfrenta dificuldades para sua aprovação. Após passar pela comissão especial, o novo CPP precisa ser analisado pelo plenário da Câmara. Depois de aprovado aí, voltará novamente para análise do Senado, já que terá sido modificado pelos deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo. Apesar de a segurança pública estar configurada como um direito fundamental na Constituição Federal, o aumento da violência e a falta de segurança têm se configurado como graves problemas no país. Dados divulgados pelo Atlas da Violência apontam que em 2016 ocorreram 62 mil assassinatos no Brasil. O estudo aponta ainda que apenas 10% dos crimes são elucidados, o que na avaliação de Chico Alencar do Pessoal do Rio de Janeiro mostra que é preciso haver mudanças na política de segurança pública brasileira. Uma política de segurança integrada com ação e não mera repressão. Uma nova política de drogas, porque a política das